Foi um fiozinho de cabelo que conquistou o Brasil inteiro. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. A outra. Seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu. Você vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar.